projetora e também abjetora. Na matemática existe a função injetora, a sobrejetora e também abjetora. Pra ser função é preciso que existam dois conjuntos, um na esquerda e um na direita, atuando sempre juntos. Domínio contra domínio, sempre na ordem serão. Nos conjuntos normalmente números reais estão. Mas para que ocorra a função, existe uma condição. De todo elemento sai uma só flecha em questão. No domínio saem flechas e na imagem chegarão. Imagens são pontos do contra que flechas receberão. Na matemática existe a função injetora, a sobrejetora e também a abjetora. Na matemática existe a função injetora, a sobrejetora e também a abjetora. Pra ser chamada injetora, existe também condição. No contradomínio flecha seca também deverão. Mas cada elemento do contra recebe uma só flecha. Sobrar elemento no contra até pode, mas não tenho dó. Na função sobrejetora, qual é mesmo a condição? Todos os elementos do contra flechas receberão. Domínio e contra domínio, te ensinar é minha meta. Não tem elementos sobrando, todos eles se completam. E depois dessa conversa, cuidado com a aplicação. As funções são importantes, quero fechar a questão. A condição para que a última seja a função bijetora, ao mesmo tempo será injetora e sobrejetora. Na matemática existe a função injetora, a sobrejetora e também a bijetora. Na matemática existe a função injetora, a sobrejetora e também a bijetora. Na matemática existe a função injetora, a sobrejetora e também a bijetora.